aí, Slimografia. DJ Kaique nos beats. Essa é aquelas que falam de coração pra coração. Sadão, é assim. Eu adoro o mistério dos seus olhos, escondendo o segredo dos seus lábios. Enquanto eu te olho, linda, como Deus te fez, perfeita, mesmo depois de tanto tempo, é como se fosse a primeira vez. Lembra, na nossa música predileta, nosso amor é porto seguro, eu sei, nada nos afeta. As outras são as outras, é passado, deleta. Tu és tudo o que preciso, pois só você me completa. Memórias para o infinito, histórias do passado, só lembranças e tempo perdido. Tanto desejo, só um beijo não sacia. Quero seu gosto na minha boca e devorar sua pele macia. Esquecer o medo do talvez, certeza do quem sabe. Vontade que não me cabe, saudade que me esvazia. Te via em meus sonhos, te tem em minha cama. Enquanto a estrada não chama, seja o sol que me guia. Bonita, tu és a mulher dos meus sonhos. Me deixa ser o homem da sua vida. Não se mede o que sente pelo valor do presente. Palavras podem enganar, mas olhar nunca mente. Não acredita? Então olha nos meus olhos e vê que o que eu sinto é maior do que o que eu posso descrever. Porque viver sem você é sorrir sem alegria. Nada me faz tão bem quanto a sua companhia. Adoro seu estilo, admiro seu intelecto. É uma mulher objetiva e não um simples objeto. Sabe ser sensual, visual, discreto. Bom é acordar, ter sempre você por perto. Talvez seja atração, paixão passageira. Quem sabe a relação que dure a vida inteira. Não é a primeira, mas quero que seja a última, pois é única e verdadeira. Tantas coisas. Nega flor, que não me nega amor. Se entrega, pois o nego só sossega por você. Tenho que confessar, não posso te perder. Tu és meu sol, sem você não existe amanhecer. Tantas coisas.